que por mais que eu tente explicar, escapi de bem entender. E já meti-te a conta dias que é para mãe ab novamente. E tudo acontecer tão rápido, mas isso também de fazer parte. E agora a minha vontade é de mim, mami, ou de saber que vou cá querer apegar. Vou ter medo de apaixonar, mas é difícil de controlar o que é contigo senti por dentro. Só nós é que sabe explicar o que acontece quando não estou já. E nos corta aproximar e nos chama de sender. Just under the moonlight, I wanna fuck you. Under the moonlight, I wanna make you mine. Under the moonlight, under the moonlight, I wanna make you want me like you never wanted nobody before. É um fenômeno natural, tipo fora do normal. Decifrar teu mapa astral, cada linha tão real. A cara é celestial, atitude animal. E se tudo à tua volta torna tão especial. Vivamos o presente, aproveitemos cada momento. Não pensa nas consequências desse amor inconsequente. Esse olhar inocente que domina a minha mente. E agora já não queres sair do meu pensamento. You've never tried before. Just under the moonlight, I